0 Bravo, Alfa 9 Lima. Ciente, o 2067. Parede visual batista. Parede 2230, torre 118, decimal 95. Obrigado, até a decolagem. Motor, passareto 2230, final da 10. Passareto 2230, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Ah, se escuta. Oscar Mike Yankee, pouso autorizado, pista 17, vento no 10 graus, 149. Está autorizado pouso no 17 para Oscar Mike Yankee. Aqui do Serra Lima, sem antena, solicita pro direto destino 243. Papá Romeu, aqui do Serra Lima, mantém a pesquisa da saída, aguarde. A escuta, aqui do Serra Lima. Guardião 06, prossiga. No meio, avô, posição e tapa. Tá 3-2, não vem, papel, controle. Tá 3-2, não vem, posição de tapa. Após tapa, após tapa, 366. Após tapa, 0-6-0. Tá bom, meu senhor, tem a mesma autoridade de destino. O Serra Lima, autorizado direto de destino. Direto destino, pelo Serra Lima. Controle 2067. Vou 2067, prossiga. Pode ser confirmar se a rota é via Upperzulu 16 ou Upperzulu 44? 067, confirmo que alterar a rota? Não, gostaria de confirmar a rota. 067, aguarde. 064, está autorizado o procedimento? Tá 304, 10 para 2500, pede está autorizado a RNAV da pista no 0. Após etapa e voo, Serra Fico 366, ajuste no 0 no 6. 16, 10 366, incompleta, 304. Mais travado, passaredo. Passaredo 2230, pouso autorizado, pista no 0, vento no 20 graus, 149. E pouso passaredo. Oscar Mike Yankee no solo 44, confirme nó de estacionamento PAT 4. Oscar Mike Yankee, autorizado táxi via Oscar até o PAT 4. Guardião 06, reporte CEASA, mantém sob condições de voz. Três, dois, um, nomeia, isso é para nível 050, após TAP, voo certo do 366. 3, 2, 1, 0, após TAP, Serra Vista 366. Quando você arrima, com a Serra Vista, quando você vai para a Cidade Negra, ele vai descer. Serra Lima, quando o IFR cancelado 14447, desce para 3510. O ajuste Salvador 10 no mesmo. O 2067, rota aqui contra para controle de Salvador e Centro Recife, é o Pesulu 10 por base, é o Pesulu 16. Voo 2067, Recife, 1251, alterna 12835. Passarei 2230 no solo 47, livra direita e chama solo 121, decimal 1. Livra na direita, 1211, grato. Para 2500, peste autorizado a RNAV da pista 10, o ajuste Salvador 10 no 6, resposta estabilizada. Padrão 06, confirma se visual com topo. Afirmativo. Padrão 06, para ingresso de circuito de tráfego, torre 118, decimal 95. 85, 06. Torre Salvador, uma boa tarde, Otan 3804, final do RNAV, já está visual, cabeceira 110, 10. Tá 3804, pouso autorizado pista 10, vento 090 graus, 139. Autorizado pouso na pista 10. Torre Salvador, Guardião 06. Guardião 06, reposte na vertical da RMA. Repostará 06. Serra Lima, vista para 3.500 pés, o ajuste no 06, qual é o controle? Correu, Guardião 06, na vertical da RMA, a intenção é direto pátio do Graé, só observando a aeronave da ILR. Guardião 06, informa o trago Airbus Datam, final de 3 milhas, 10, conforme solicitado, reporte no solo do Graé, o vento 10 graus, 139. Gente, muito grato, 06. Então, 3804, informa o trago à esquerda, com prioridade para pouso, em missão policial, não vai interferir com seu pouso. Ok, tá 3204. Já 3204, no solo 52, libra próxima à direita e chama o solo 121, décima 1. Próxima à direita, chama o solo 3216, torre 118, decimal 95. 1895, 3216. 106 no solo 53, frequência livre. Meu filho Sierra Lima, está afastado em Salvador. 8 milhas de estrada encerrado. Não há tráfego de conhecimento. Setor, reporte de regresso. Continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguardando de pouso, exatamente. Pouso autorizado, pista no 0, vento no 10 graus, 139. 110, 13, pouso a 10, 32, 16. Você tem água para o seguinte. Serra Golfeó, só prossiga. Opa, Romeu, Serra Golfeó, só ciente. 2216 no solo 857, livre a próxima direita, chame o solo 121 decimal 1. Próxima direita, solo 21 decimal 1, tá? 3216. 5 horas sem identificação, teste via chegada a ponte para 4.000 pés, o ajuste no 06. Via 4.000, 0.062. Palmas, Serra, Golf, Oscar, 6, via... Desafastado, noroeste de Salvador, serviço a dar encerrado. Não há tráfego de conhecimento no setor, reporte no regresso. Sangoca, Golfo Sierra, acione identificação, SV chegada a AMAN para o nível 050, o ajuste estava no 096. Sangoca, Golfo Sierra, autorizado a AMAN. Sangoca, Golfo Sierra, acione responda 5545. Voo no 867, autorizado a alinhar e decolar a pista no 0, vento no 00 graus, 1-3 mais. Sete, autorizado a alinhar e decolar a pista no 0, voo no 867. Sete, Salvador, D312, Copapá, D150. Canal 6312, acione identificação dessa via chegada a Mares para o nível 060. Salvador 10106. 060-1006, pode voltar para o Instagram. 6312, manter perfil da chegada. Você reduz para 250 mais, número 2 na aproximação. Meia chame controle Salvador na frequência 120.80, bom voo. Grato, chamando 208, voo 1867. 250 mais, número 2. 250 mais, número 2, assinei 6312. Salvador, voo no 867, na Arbo Uno, boa tarde. Voo no 867, tive contato com o radar na decolagem, sobe via Arbo Uno para o nível 360. Sete, Arbo, Elefa para o 360, voo no 867. 308, só siga para o trânsito. Via 08, torre 118, decimal 95. Guardião 08, bom dia, prossiga. Guardião 08, está montando a nave base, Salvador, para o Miguel. Miguel. Guardião 08, aguarde coordenação, confirme comandante a bordo e tempo de voo. Guardião 08, reporte pronto para o táxi. Guardião 08, ajuste no 015, reporte no ponto de espera 1. Guardião 08, pode confirmar, é o capitão Elon Ferreira? Elon Ferreira. Ok, ciência. Guardião 08, só confirmando a saída coral. Chegou o ferro com o tempo para o controle? Pode golpear a desce via para nível 050. Só o meu filho Serra Lima, prossiga para o controle. ...08, autorizado a alinhar e manter, pista no 7, reposto pronto para decolar. Uma... Assim, pressiona 0144. Ação, acena para o nível 090. Oi, Mari, parece que está chegando a Mari. ...312, reduza para 230 nós. Após estar, virar a volta, é 368. Desce para 4.000 pés, o ajuste 10115. 2309, após ITAP, Serrajito 368, no 015, Xané 6312. Voo no 255, após pelo, voo Serrajito 366, desce para 2500, pede para autorizado a RNAVE da pista 10. Ajuste sábado 10015. C15, após pelo, Serrajito 366, pela executa o RNAVE da 10, 255. Após o Tio Serra Lima, contato radar 61 no Mídia, Sudoeste, Salvador, é parte para a descida. Vento no 1, no 0 graus e no 3 nós. Autorizado a falar e vim com 7 graus e 1 para 8. Né, 61141, no acento de edificação, desce via chegada ponto para o nível 060, o ajuste Salvador no 0115. 167, Centro Recife, 1260, alterna 1288. Oi? Confirmo, 1867. 1867, Centro Recife, 1260, alterna 1288. 108, decolado Zuno 4 no farol de Itapuã, chame o controle em Salvador na frequência 120.80, bom voo. 1208, grato, Guardião 08. Salvador, Guardião 08, teste da saída coral. Guardião 08, contato radar na decolagem, sobre via coral para nível 100. Via coral 100, Guardião 08. Ano 41, confirma velocidade indicada. Nossa, é ano 41, não tem condições de manter até o próximo pelo. Negócio da Serra, mantém a velocidade. Atingi 4.000, né? 6312, prossegue, reduzindo? Isso não é 6312, segue com o número, né? Sequenciamento, segue de tráfego 12 horas, 8 milhas, Bravo 738, número 1 na aproximação. Ciente, 6312. Voo 1255, torre 118, decimal 95. Obrigado, bom dia. Controle azul 2642. Confira o controle? É o 2642, boa tarde, cruzando 230 para o 150. Azul 2642, acione identificação, desce via chegada a Mari para o nível 100, ajuste Salvador 10119. Mari 100, sai setor no tempo de pé direita, pode voar Mari, está presente? Azul 2642, voa Mari para interceptar a chegada a Mari, ajuste Salvador 10119. Três, um, dois, torre, 118, decimal, 95. 295, boa. Torre, Salvador, boa, Xangai, 63, 12. Estabilizado, RNAV, dá um no zero. Uno, confio por quantas milhas irá matar de vista. Fechando a minha 1411. Oxanet 6312, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Vai dentro. Posso voltar terra, vou à posição top. Posição top, 2-6, volta dentro, descente vai a Mari, arrival spot level 1-1-0, Kination, 1-0-1-5. 110-1-5, we're at DH2, heading 0-7-0-3-2, Ocean 66. 6-2-2-6, roger, after deviation, for direction, my position. After Ocean 66. Papá, Romeu, Serra Lima, boa posição, Itap. Itap. Reduza para 2109. 210, 2642. Firme, última aeronave, volta lá para o controle Salvador. Azul 771, nossa identificação. Voa Mari, parece que está chegada a Mari. O ajuste Salvador no 095, rebote para a descida. Xané Mel no 41 desce para 4.000 pés, o ajuste em Salvador 1-0-5. 2, autorizado pouso, pista no 0, vento 1-1-0 graus, 1-4-9. Xané 08, confirma que tem total de voo, Isolver. Tempo total de 50 minutos, PLB 09 a bordo. Gente, guardião 08. Para 2500 pés, o ajuste estava dando 0,5, está autorizado a R9 e reposta está autorizado. Certo, confirma o procedimento. Gente, para fazer um negócio, eu vou ficar para 4.000 pés, o ajuste no 0,5. Meu filho Serra Lima, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda pro 010. Limite é magnética 1080 de Simbra. Esquerda 010, limite 080 de Simbra, Serra Lima. Pode prosseguir na descida? 771, disponível 120. Portanto, posso confiar com quem produção, atende? Portanto, gosto do Golfo Sierra, dispara 2.000 pés, voa a Duna, está autorizado a NVB da pista do Lula, rapaz, estabilizado. Azul 1771120. Sené 326, reduz para 2.10 noite. Sené 6226, reduz 2.10 noite. 2.10 noite, press lower, ocean 6226. Azul 2771, reduza para 2.10 noite. Tá botando com a sua Golfo Sierra, confirme velocidade indicada. 1.60. Com a sua Golfo Sierra, mantenha até a próxima Singra, 1.60 noite. Lá da Golfo Sierra, mantenha até a próxima Singra, a velocidade indicada. Vai manter até aqui. Na forma que o Sierra Lima reduz para 1.70 mais. 1.70 mais, que tempo. O azul 2642 pode prosseguir na descida? Controle azul 2642. Azul 2642 desce para o nível 070. 070, 2642. Search Ocean 6226, request lower. Azul 6226, descendo para travel 080. 080, Ocean 6226. Azul 771, desce para o nível 090. Para o 090, confirme o LF e permanece para lá. Afirma, azul 2771, procedimento em uso, R nave da pista 1.0. Oi, dois, boa tarde. Autorizado alinhar e decolar pista 1.0, vento 1.10 graus, 1.39. Alinhar e decolar, então 1.0, 2.7.8. Autorizado, ingresso, reporta alinhada e pronto. Vitor Índia, Júlia. Lima livre devido. Seu Sierra Lima desce para 4.000 pés, o ajuste 1.0, 1.5. 4.000 pés, 1.0, 1.5, Sierra. Azul 2642, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, pro 0, costa 360, limite a magnética 290 de Salvador. Estimativo 360, limite a 290 de Salvador. Adial 290 de Salvador, azul 2642. 2642. Azul 2642, desce para nível 050. 050. RNAV, visual 461, 141. RNAV, 141, torre 118, decimal 95. 1895, boa tarde. Olha, eu acho que a Golfo Sierra tá vindo, espera 2.000 pés. Portanto, gosto do Golfo Sierra, desce para 2.000 pés, está autorizado em NDB Zulu da pista 1.0. Corro meu filho Sierra Lima, confirme o procedimento que ele tem condições de realizar o RNAV da pista 1.0. Afirmativo, Sierra Lima. Corro meu filho Sierra Lima, retomo navegação, voo Sierra Sul 366, desce para 2.500 pés, o ajuste 1.0, 1.5, reposto estabilizado. Sierra Victor 366, 2.500 pés, ajuste 1.0, 1.6. Ocean 6226, reaching spot level 080. Ocean 6226, descendo spot level 070. 070, 6226. Aeronave, pequeno poste, decolando da pista auxiliar, atenta, Azul 2788, decola os 28, controle 120, decimal 8. 208, boa tarde. Controle Salvador, muito boa tarde, o Azul 2788, cruzando 1.700 pés, saída Momo. Azul 2788, mantém escuta. Sené 6226, descendo 5,000 feet, 1.015. is the speed of 190 knots. Fast out of speed 2850 190 knots, ocean, safety distance. Azul 2788, contato para a decolagem, sobe via, sai da mão para nível 1970. 1970, vi alguma chance de voar direto para o TI, a partir da presença, Azul 2788? Azul 2788, mantém perfil da saída. Mantém. Pode, a Gosserra está passando zona visual. Capitão Gosserra, a Gosserra, torre 198, decimal 95. F6226, vector for space, turn is left heading 360, limit, radial 290, Salvador, VOR. Salvador, VOR, emergency 626. F6226, turn left heading 360, limit, radial 3, correction, 280, Salvador, VOR. Right, left turn 360, on. A boundary will be 280 from Salvador, VOR, Ocean Station Pacific. Salvador, vai passando 2310, recolha Salvador na piscina. Salvador, Vitor Lindy Judete, mantém o corredor Shell no meu pé. Autorizar manter 500 pés até a altura do Rio de Janeiro? Vitor Lindy Judete, mantém sob condições visuais até a parte da base. Sim, a gente autoriza 500 pés, estou negativo. E Torino de Juliette sobre o mal autorizado 510. Azul 771 no dispara nível 060. Para o 060, 2642, acessando navegação, voo acesso 366. Dispara 2500, pede autorizado a reinada da pista 10. Estimativo para 2500, que vai voar 366. Azul 2642. Na decoração para sequenciamento, curva esquerda para 360, limite radial 280 de Salvador. 360, limite 280 de Salvador. Ocean S6226, turn left heading 315, limite radial 300 Salvador, VOR. 315 Ocean 6226, boundary will be 300 from Salvador. Tanto 08, ciente. Tanto 31944, reduza para 210 nós. Desce para o nível 070. Papai Romeu, Kilo, Serra Lima, Torre 118, decimal 95. Torre 118, 95. Chanel 6226. Turn right heading 020, limit radial 310 Salvador, VOR. 020-310 from Salvador, Ocean 6226. S6226, descend 4000 feet, initiate 1015. 2771, no reduza para 1990 nós. Salvador, Azul 2788. 2788, prossiga. É, se puder coordenar com o controle adjacente, approach para o TIA direito, devido a uma formação bem grande próxima à MOM. Em mais 5 milhas a gente vai precisar de voar direito. Azul 2788, autorizado de desvio, aguarde autorização. Escuta. 6226, visual mal navegation para direct Sierra Vito 366. Descente 2000. 500 feet, Kinect 1015, rede R nave Vanoe 10. Flight direct Vitor 336, descent 3500, Ocean 6226. S6226, Sierra Vitor 366. Flight 366, descent 3500, Ocean 6226. Atingindo 600, Azul 2771. Azul 2771, desce para 4000 pés. O ajuste 10015. Ocean 626, ascend to 2500, please hold up. Ocean 6226, ascend 2500 feet, report established. 2500, pressure, Ocean 626. Atingindo radial 2600, Azul 2771. Azul 2771, informa que irá ultrapassar o limite, novo limite radial 310 em Salvador, esse para 4000 pés. Para 4000 pés, 310. 3144, vetoração para sequenciamento, curva esquerda pro 005, limite a radial 300 Salvador, isso para o nível 050. 005 na proa, vetoração para 050, 300 Salvador. 15, autorizado pouso, destino 0. Gente, Lima. 2500 pés. Ajuste no 015, está autorizado a RNAV, reporte estabilizado. O Azul 2642 estabilizado. Azul 2642, torre 118, decimal 95. 1895. Torre, boa tarde, Azul 2642. Azul 2642, boa tarde, ajuste no 015, continue a aproximação, aguarde a autorização em pouso. 2642. Patango Vista 27, na frequência livre. Projeto 07, forma em breve azul, aproximadamente 9 milhas da cabeceira. Condições de alinhar e encerrar a laje assim que autorizado. Autorizado alinhar e manter agilizando manobras, Olimpo 07. Delta Fox é forte para ingresso. Quilo Serra Lima, no solo aos 36, direita no 21, décima 1. Direita, solo 1, 21, 1. Também taxando no 45, segue, reporta ponto espera do Papá. Autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto, Eco Delta Fox, 17. Olimpo 07, autorizado até colagem de pista no 0, vento 100 graus, 119. Do 2642, informação de tráfego, T3 da Força Aérea, alinhado cabeceiro no 0, iniciando rolagem. Informativo 2642. Kate Romeo Foxtrot Lima, aguarda para decolagem. Romeo Foxtrot Lima, modifique o código transponder para 0133. Azul 2642, autorizado pouso, pista no 0, vento 110 graus, 119. Afirmativo de pouso, Azul 2642. S6226, Salvador Tower, 118, decimal 95. 1-1-8-9-5-0-6-6-6-6. Decolou 38, controle Salvador 120-18, mau voo. 208, grato. Good tower, good afternoon, Ocean 6226, establish on RNAP runway 10. Oceania 6226, good evening. Altimeter setting 1015, continue approach, number 2 for landing. Roger, 6226. 68. Está autorizado a R9, rebote estabilizado. Controle Salvador, boa tarde, link 07, decolada 10, perfil da mão. Tem autorizado a decolagem? Saí da MOMO para nível 260. Sobe via MOMO. Solicita subir até o 180. 507, suba via saída da MOMO para nível 180. 507, no perfil via MOMO até o 180. Oceanet 6226, traffic information. Aircraft Papa Alpha 31, taking off runway 17. Roger, sir, 6226. Azul 2642, no solo 40, direita, solo Salvador. 121, décima 1. 121, 1. 71, conversa final, torre 118, decimal 95. Gente, da presença autorizado, vento 100 graus, 129. Salvador, azul 271, azul 361. Azul 105, continua a aproximação, número 2 pouso.